céu. Toda a tua riqueza foi somente a te acolhê-lo. Mãe dos pobres, dos humildes e dos simples, dos tristes, das crianças que confiam sempre em Deus. Tu que provaste a dor da pobreza, tu que sofreste na noite sem lar, tu que és mãe dos pobres esquecidos, és o consolo do que reza em seu chorar.